Bianchi, frequenza livre. Já avisou com o campo, o quilo que é bem que é. Positivo, Terra, chama a torre, 1186. 186, muito obrigado, boa tarde. Boa. Quilo que é bem que é. Quebec C, altímetro 1013, chame girando base para 17. Chama girando base, Quebec C. Olha, o Paparra Romeu Lima já desloca o pouso na LCIA. Positivo, triplo Paparra Romeu Lima. Frequência livre, bom pouso. Grato, capitão. Deve decolar na sequência o Paparra Romeu Lima. Ah, positivo. Nós estamos aqui na escuta. Muito grato, Romeu Lima. Romeu, Mike Serra Golfo, este é o controle Salvador, meu cordial. O senhor vai pousar na pista 10 ou na 7? Muito bom, então vamos encurtar essa sua trajetória para pouso. Vou partir direto para o VOR e dentro, em breve, o quanto mais próximo, nós chegaremos à possibilidade, caso esteja em condições visuais, de prosseguir pouso pista 1-7. Então, façamos o voo direto para o VOR, operação visual, ajuste a 1013. Romeu Lima? Romeu Lima? Esse lado do LCIA, agora sobrevoa em Maragogipe, na mantequinha. Positivo. Quantos minutos até Maragogipe? Vou gastar uma hora aí do voo total. Ah, ok. Informe livrando a zona de controle, tripa para Romeu Lima, 19 horas 14 minutos, uma hora até o retorno. Afirmativo, vai informar ali para a CPR, o Papá Romeu Lima. Muito grato, capitão. Positivo, desça para 4 mil, ajustado. Livre. Golo 649, decolado ao Zono 6, chame o controle em 120, decimal 8. Controle é 208, Golo 649, bom dia. Controle de Salvador, muito boa tarde, o Golo 649. Golo 649, controle, contato radar. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 418, pronto, ponto espera, dono zero. Azul 418, ali mantém, pista no zero. E mantém. Pode. Quadro 1-1-8-0-0, decolagem, pista no zero, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Livre decolagem. Azul 4118, decolar 220, acena e transponder 5454, chame controle 120, decimal 8. 208. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, controle Salvador. Decolado na sua escuta. Azul 4118, está em contato, radar. Positivo, frequência livre até o retorno. Positivo. Até o retorno, aqui a gente ganha por produção. Voo 649, chame Recife 1251. 251, voo 649. Checo Delta. Chame para ingresso na zona de controle. Tarde, 3145 da tarde, tá pronto, pode esperar a onda zero. 3145, boa tarde, além da cola da onda zero, vento 1 a 0 graus, 1 a 1 nós. Além da cola da onda zero, tá 3145. São 3045, decolou os 25, chama agora o controle, 120.8. 208, tá 3045. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3045, na Adael. Tô 3045, controle, contato radar. Contato radar na Adael, tá 3045. Decolagem da 0 graus, 1 a 1 Decolagem da 0 graus. Azul 4118. Chame Recife, 1251. 251, abraço a todos aí, tudo é bom. Abraço. Salvador, muito boa tarde, é o Tripe 5241 se aproximando do ponto de espera, pronto para ingresso. Lima, tem que ser 1-0. Lima, tem 5241. Tenha 6314, decolou hoje, 28, agora controle, 1-0, 208. 208, boa tarde, 6314. Gol! 925, tá? O 925, este é o controle Salvador. Acione identificação, ajuste 10 no 3 e desça para 5 mil na volta. 5 mil na volta, 613, identificou. Salvador, boa tarde, Oceano 6314, sai da Momo. Oceano 314, controle, está em contato, radar. Boa tarde, possibilidade de quanto se voar Cogbo? A princípio, vamos curvar à esquerda e voar Momo. Esquerda Momo, 3-4. Trip 5241, livre de decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Livre de decolagem, 5241. Mike Serra Golf, vai prosseguir direto para a final da pista 17, chame a torre, 1-1-8, bem. Direto, 1-7, meu cordial, bom trabalho. Boa. Mike Serra Golf, 4-1, boa tarde. Trip 5241, meu cordial, está em contato, radar. Gente, é 5241. Boa tarde. Força Aérea 447. Força Aérea Brasileira 1447. Este é o controle Salvador. Você está agora 61 milhas afastado no nível 150, voando Mari para chegada Mari, pista 10, ajuste do altímetro 10-3. Informe para a descida. Força Aérea 1447, para frente da Quebec, ajuste padrão, está no ideal de descida. Desça para 5 mil pés. Descendo para 5 mil, Força Aérea 1447. Boa tarde, voo no 755, cruzou 220 para 160 no ponto. Voo no 755, ajuste agora 10-3 e desça para 5 mil. 5 mil, 1013, 1755. Oceano 314, está voando com um 320? 320, 6314. Muito bom. Vamos partir direto para Petrolina. Petrolina na proa, obrigado, 314. O Gol 1925 está agora a 29 milhas, passando 10 mil, sem restrições. Até 2 mil pés. É 2 mil, sem restrições no lado 2. Fecha. TAM 3145, chame Recife, 25 anos. 35 anos, boa, 3145. Boa. Mike Eco Delta ingressa na zona de controle. Informe para livrar mil pés. Mike Serra Golf, tráfego avistado, 30 pouso, pista na 7, vento 090 graus, 119. 090 grato. Torre, boa tarde. 5729, próxima ponte espera da 190. AB 5729, a linha decola da 10, vento 090 graus, 119. A linha e decola da 10, AB 5729. Após o pouso, qual a parte de estacionamento, por gentileza? Aguarda, basta.